Bom, boa noite. Primeiro, agradeço o convite do Daniel Guto e pessoal do Parque Augusta. É uma alegria estar com vocês e também reencontrar alguns amigos queridos, Marília, Rafael, Henrique, e outros mais. Eu tenho muito carinho pelo Parque Augusta, ao mesmo tempo tem uma relação, vamos dizer, que pode ser chamada de perto e longe, né? E sempre, de alguma forma, até um admirador do Parque Augusta. Eu lembro da minha primeira entrada naquela mata e tenho isso como um momento muito precioso, né? Acho que ali tem uma coisa, digamos, mágica muito forte e por isso fiquei muito feliz com esse convite, né? De alguma forma, como a gente vive numa sociedade doente, uma forma da gente se curar, eu acho que tem a ver com as falas anteriores, todas as quatro, muito diferentes e muito interessantes, é a luta cura, né? E a partir disso também eu pensei nos três pontinhos para compartilhar com vocês, com o parque, a partir do parque, e atravessando o parque, né? Um primeiro seria essa, e tem muito a ver com o que a Lana falou, de uma cosmopolítica, né? Isso está no que o pessoal colocou, né? Do livrinho do Guattari, né? Ou seja, de alguma forma, a esquerda, para usar uma palavra genérica e ampla, se divide entre uma esquerda que acredita que tem um mundo e outra que acredita que tem vários mundos. Pode parecer uma coisinha. É uma divisão arbitrária com muitas outras, mas daí as diferenças vão se aguçando, digamos, né? São dois caminhos muito diferentes. E eu acho que o parque ajuda a pensar essa segunda, né? Que acredita e tenta, digamos, ampliar esses mundos, né? Se a gente. E é interessante, já tem um livro de um engenheiro florestal aí, que está no, nos mais vendidos no New York Times, está vendendo aqui também, que é a vida secreta das árvores, né? E que é muito interessante como eu ia falar que as árvores pensam, se relacionam, rivalizam entre si, apoiam umas e outras, e como que, vamos dizer, tem uma cosmopolítica acontecendo que essa primeira vertente que acredita e tenta estabelecer que existe um mundo não percebe e, ao mesmo tempo, então, cria, vamos dizer, um empobrecimento generalizado, né? E isso tem toda uma relação com o debate aí do Parque Augusta, mas também do terreiro coreográfico, do pessoal dos rios aqui de São Paulo e tudo mais. Ou seja, eu acho que tudo isso é. Ou mesmo se a gente pensar que uma das vozes mais potentes anticapitalistas justamente pensa a partir da floresta, para nomear uma delas, o Davi Kopenawa, né? Ou seja, como que a partir de. Vamos dizer, isso no, no, nos coloca, nos desloca. Em vários pontos, eu acho que contribui para a luta, né? Como um outro também biólogo tinha falado antes, pensando também na política dos bononos, né? Ou seja, né? Como que várias formas, inclusive, de lidar com conflitos, né? Que parece que eles lidam com conflito, justamente, por exemplo, um chupando o outro, uma chupando o outro, um chupando a outra, né? Ou seja, então, justamente que tem outras formas de você trabalhar essas questões. Isso nos leva, que eu acho que é interessante, tem muito a ver com o que a Lana acabou de falar, da questão do Parque Augusta como um espaço vivo, né? Um pouco como que essa infraestrutura da vida é importante. Pode ser, eu acho também, que eu entendo que esse fórum é um exercício de pensar qual que é a proposta, né? Ao mesmo tempo que o Acácio falou também, do que foi feito, do que está sendo feito, do que pode ser feito, né? E aí tem uma dimensão interessante de pensar justamente a natureza em São Paulo, né? Já que a gente não pode separar essas dimensões, a natureza, a cidade e tudo mais, e também essa dimensão com qual a Lana terminou, dos cuidados, né? Então, tem toda uma questão, acho que é interessante pensar. O Acácio falou do pessoal do crack, moradores de rua e tudo mais, mas também pensar as crianças, né, os filhos dos trabalhadores que frequentam a região, dos velhos, né, de como, de alguma forma, né, a questão de creche, né, ou seja, como que esse espaço vivo é também esse que garante a infraestrutura da vida, né? Como um pouco o Henrique gosta de enfatizar o retorno ao básico, né? Um pouco também como que você garante esse espaço. Um segundo elemento é o território, né? E aí tem, a gente também tem que reconhecer entre nós a fragilidade, né? O Parque Augusta não conseguiu manter o território, né? Acho que isso é um ponto importante. Os 40 dias são maravilhosos, mas, e eu concordo com a Cássia, que muitas derrotas são muito mais interessantes que muitos que são chamados de vitórias, mas tem esse ponto, ou seja, o parque não conseguiu se sustentar territorialmente, né? E aí a gente vai ter vários exemplos históricos, mas também contemporâneos, né? Por exemplo, um dos interessantes pelo mundo, né? Tem muitos, é a ZAD, daquele aeroporto ali do oeste da França, que conseguiu, a partir de uma vitória, entre aspas, militar, né? Porque não é sempre militar e política, mas uma resistência territorial que fez que você tenha uma zona liberada no território francês, no estado mais centralizado historicamente, né? Vamos dizer, o que representa, né? É o âmago estatal, né? E você tem lá cravado um território, não é uma taxa, porque ela não é temporária por enquanto, mas que é a ZAD, né? A Zona Defender, né? E aí a gente poder pensar naquele bairro anarquista, né? Em Atenas, Cristiano em Copenhague, tudo mais, ou seja, tem essa dimensão, e a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade, né? Que a gente não conseguiu manter, né? Os 40 dias podem ter sido mágicos e vão ficar para sempre, mas eu acho que isso é um elemento. E aí a gente vai ter também pensar em outra concepção de territorialidade, que se a gente olha para o mapa do Brasil, isso está apontado pelos ultra e pelos conservadores, né, que 12, 13% são de territórios indígenas. Ou seja, a gente tem todo um mapa, poder pegar isso, os quilombolas, as ocupações. A gente tem um outro mapa do Brasil, que são de territórios de autonomia, territórios livres, e a gente, de alguma forma, não pensa muito a partir disso, né? E isso se liga também à questão do centro, né? Sempre tem essa coisa, um pouco essa peste do Parque Augusta, é uma coisa de classe média e tudo mais, que não deixa de ser verdade, mas é muito redutor e não nos ajuda nem muito a pensar nem a lutar. Por quê? Porque o centro, de alguma forma, é um espaço... opor dessa forma à periferia não faz tanto sentido, mas também ele é um espaço de confluência, né? Ou seja, a periferia frequenta, está, trabalha, e também é uma certa ressonância, né? E isso também nos faz pensar numa questão fundamental, que é das alianças, né? Eu não sei se existe ainda, mas teve, em certo momento, nos fim dos anos 90 e anos 2000, o Fórum Centro Vivo, por exemplo, que justamente congregava isso e, de alguma forma, pensando nessa questão da territorialidade, trazendo mais para o centro de São Paulo, mas não só, a gente tem toda uma série de territórios livres tentando se libertar, né? O Oficina, o de Bairro do Viaduto, vários terreiros... a própria Craco, né, o Moinho e tudo mais, ou seja, né, inclusive, de alguma forma, o que eu acho que o Fórum tem que pensar é que uma das grandes batalhas contra a gentrificação e tudo mais vai se dar nas próximas semanas, que é a Batalha do Moinho, né? Ou seja, está claro que o prefeito de São Paulo quer acabar com aquilo, com o seu aliado a nível estadual, a nível nacional tá com algumas dificuldades, mas isso vai estar posto, e, de alguma forma, onde estará o Parque Augusta nisso? Né? Eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar, né? Sempre que um pouco... E a fala da Lana me fez pensar numa coisa que a gente, com alguns amigos, sempre pensava antes, como pensar esse encontro entre Parque Augusta e MTST, né? Que é uma questão que foi pendente, infelizmente, né? E, de alguma forma, né, o Parque Augusta também pode ser esse espaço de encontro, né? Ou seja, a gente precisa desses espaços, né? Ou seja, o sucesso, por exemplo, de um lugar como Aldeânia foi também porque a cidade não tinha lugares de encontros plurais. Por isso que, imediatamente, ele foi... fez, vamos dizer, entre aspas, muito sucesso, né? O termo correto, digamos, Mas por quê? As pessoas precisam se encontrar e desses encontros vão sair a potência, por isso que a metrópole é tão importante, né? Então, isso vai estar lá desde em vários romances e tudo mais. Ou seja, esse espaço de encontro também é o espaço da gente encontrar alguns caminhos, acirrar algumas brechas e tudo mais. E vamos dizer que o terceiro termo, conceito, fórmula, ou coisa para a gente pensar, é a autogestão. Né? E o Parque Augusto acho que insiste muito nisso, e eu acho que é muito interessante, por quê? Porque a autogestão, ela, de novo, divide, no bom sentido, concepções e práticas, porque a autogestão é imanência, ela traz para o hoje, né? Ou seja, que boa parte da esquerda vai sempre colocar... Vai colocar para depois as transformações. Então, a autogestão puxa, e ela também ajuda a gente a pensar tanto, vamos dizer, seriam os dois inimigos, o capital e o Estado, como relação, né? Ou seja, é sempre esse confronto entre poder e resistência. E aí, a autogestão tem essa questão muito interessante que desloca, né? Como a Letícia falou também antes, o Acácio retomou... que é agora, inclusive está no valor de hoje, né, que os parques vão ser administrados por PPPs, né, parceria público-privadas, né, o Dória quer desestatizar também e tudo mais. Ou seja, isso está colocando essa questão da privatização dos parques. A resposta tradicional da esquerda é estatizar. Vamos dizer, é uma reapropriação pública do privado que, por sua vez, foi uma desapropriação do comum, uma expropriação do comum. E a autogestão, acho que coloca um pouco essa questão da democracia, ou seja, ela traça um vetor que corta, atravessa essa polaridade, né? E isso também, eu acho que aí tem uma questão de pensar esse uso comum, desse estar junto, ou seja, né, que está relacionado com essa coisa que a Alana falou, por exemplo, da cozinha coletiva, ou seja, de como que a gente consegue prescindir do capital do Estado envolve fazer diferente e fazer, né? Eu acho que, então, por isso que... mas também, por outro lado, envolve a relação com o poder público. E aí a gente não tem respostas tão fáceis, né? Nem com Haddad, nem com Dória, nas suas continuidades e descontinuidades. Mas aí tem dois, três exemplos que eu acho que ajudam a pensar. Um é dos nossos amigos holandeses, do Provos, né? Eles, de alguma forma, anteciparam esse espírito de 68, e eles, uma das ações lá, talvez a mais famosa, foi a das bicicletas brancas, né? Então, era a ideia que tinha uma coisa, na época, bem contra o carro, né? Ou seja, né, como... Se vocês veem, a rua é um espaço público que é ocupado pelos carros, que não são, vamos dizer, que são, vamos dizer, instrumentos individuais, principalmente de locomoção, né? Então, a bicicleta tinha todo um debate em relação a isso e também que ela... que ela era? Você usava a bicicleta e depois largava ela, aí o outro ia usar... depois outro, todo mundo ia ter um monte de bicicleta, ia poder circular livremente pela cidade. E qual era o papel do poder público? Era justamente a manutenção da bicicleta. Interessante, né? Como eles seriam quase anarcos, mas eles designam um papel para o poder público, né? Então, acho que é uma imagem interessante. A bicicleta do Itaú é a degenerescência disso, né? Ou seja, pegaram, né, como sabe, um capital não produz nada, ele só captura, aí ele capturou essa ideia décadas depois, e aí fez, na França, de uma forma, digamos, mais pública, que é uma PPP. Oi? Capitalismo selvagem, né? Um outro exemplo, que eu acho que é interessante também, e que eu acho que dialoga muito com a luta do parque, é uma turminha ali em Nápoles, né? O que aconteceu, sei lá, uns 8 anos atrás? Uma lista independente de esquerda ganhou a prefeitura e a partir, vamos dizer, e Nápoles tem, como outras cidades italianas e europeias e mundiais, uma tradição de ocupação dos centros sociais e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, o que seria, vamos dizer, o modelo, no bom sentido, erundino, né? Então, quem ganha vai compor a administração, nos movimentos populares, sociais e tudo mais, mas eles não foram compor a administração, ficaram, continuaram onde estavam. Mas conseguiram, nessa tensão de não ser governo, mas ter um diálogo com o prefeito eleito, vamos dizer, fora do sistema partidário italiano, criaram uma categoria que, digamos, entre aspas, não legalizou esses centros sociais, que é o... Eles recuperaram uma categoria medieval, acho, do direito italiano, chamado uso cívico. Então, esses lugares foram reconhecidos como nem público nem privados. Por quê? Eles não são administrados, eles não são de propriedade privada, tampouco são propriedade pública. E o órgão soberano é a Assembleia. E, ao mesmo tempo, isso me lembra as bicicletas brancas, a prefeitura, que nem eu acho que é no Teatro Oficina, por exemplo, ela é encarregada da infraestrutura básica, luz, manutenção, segurança e tudo mais. Né? Ou seja, de novo, aí eu acho que esses exemplos ajudam a pensar um pouco o que seria esse comum que vocês colocaram como questão. Né? Ou seja, que, de alguma forma, a gente tem, pelo mundo afora, uma série de territórios livres que vão, digamos, dinamitando polaridades que podem ajudar a pensar ou não. Né? Por exemplo, igualdade, diferença, pragmático, radical, meio-fins, local, global, espontaneidade, organização. E eu acho que é interessante que essa série de experiências aí, um pouco elas atravessam isso, e eu acho que isso, e de alguma forma, eu vejo o Parque Augusta, vamos dizer, como parte desse movimento. É isso.